E disse o Senhor a Josué: tenho dado nas tuas mãos Jericó, os seus reis, os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando de uma só vez. Assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os 7 sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando longamente as buzinas, ouvindo voz o sonido, todo o povo gritará, e o muro da cidade cairá abaixo. Jericó vai ser tomada. Estava nos planos de Deus. Deus arquiteta a cena, tudo sem nenhum problema, tudo na ordem do céu. A arca do concerto e os 7 sacerdotes, homens armados prontos para entrar na peleja. Os muros são imensos, mas pra Deus não há barreira. Que tem na cidade pertence à igreja. Marchem sem falar nada. A ordem é do Senhor do céu. Só o som das buzinas ordenou a Israel. Josué põe tudo em ordem, assim como falou, e a caminho do milagre o povo então marchou. Avança, Josué, Deus na tua frente está. Grande não é a muralha, maior é Jeová. Marcha o primeiro dia, marcha o segundo dia, com eles a certeza que a muralha vai tombar. Fazer a muralha que existe cair.